Mateo, no se arme, pero no sé. A linha de cola no zero, vento 180 graus, cono 4 nó. Vento 180 com 14? 80 com 14. A linha de cola então da 1 no zero, puxando a linha 3 no 10. Juliette, portão número 2. Juliette, 013, decolador 56, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. 1988, deixa as instruções para 2010, ajuste no 017, complete redução 200 mais. Já está na altura 209, desce para 2000, perto 1017, voo 1888. Frequency 120.8, squawk 5143, read back. Também é 313, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, vou em direto Leda. 360 Leda, 6313. 3 dias, hoje né, 3-1-3. 3-1-3. 1-8-8-8, estabilizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Portão estabilizado, 1-8-8-8, sinal ILS. Receptou ILS, gol 1-9-7-0. 970, sinal torre, 1-8-9-5. 295, 970, manda aqui. CB224, boa noite, assistente de identificação, autorizada a chegada na área, desça para o nível 060. Externo, 970. Com 970, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento no 80 graus, com no meio 12 de nós, altímetro no 0-7. Baixo e travou, 1-970, tem livre pouso, confirmando chovendo no campo. Negativo, tempo bom. Autorizado a assinar o ILS e a passar estabilizado. Boa noite, acione identificação autorizada a chegada Mário, desce para o nível 070. Mário, 070. Qual que você está mantendo agora? 270. Boa, acione 624, qual a sua velocidade? 270. Gente, acione 624, vou em parte da presença. 3178, autorizado manter 2702. 3178, autorizado manter 2702. Ok, máximo 2708. 1-8-8-8, chame a torre, 1-9-5. 295, boa, gol 1-8-8-8. 35972. Desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Então, 970, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita, 21, 970, boa noite. É 313, chama agora o centro, na frequência 133, decimal 25. 13325, achando a minha 313. Midpoint runway 0 via me intro, and taxiway engine, holding point, contact tower frequency low, from 8.095, QNH1017. Livre pouso na 1-0, chuva leve a partir da metade da pista, vento 1-8-0 graus, com no 4 na, altímetro no 0-7. É livre pouso, boa noite, Tritone. Zero livrando, Tritone. Boa noite, no 790, prossiga até antes da Juliette. Antes da Juliette, o comando é 1970. Procera 2590, cópia. Procera 2590, autorizado Brasília, nível 380. Decolagem pistão 0, curva direita. Perfil de saída arbora left após a peso 197. Prossegue conforme a rota do plano. 5155, transponder. 11, corrige 120, decimal 80, controle. Afirma, no 20, decimal 8. Cotejamento correto para acionamento início de táxi em Metur, em 1895, ajuste na 017. Uno 888, solo 05, livra direita, solo 121, decimal 1. 121, vou 1888. Boa 970, via Juliette, portão 09. Juliette 09, bom trabalho, boa noite, 970. O azul 5001, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem pistão no 0, curva direita, da Elle da Motte, vou sair, da peso 10 aerovia, até Tango Bravo Eco, Taubaté. 5160, controle 1, corrige transponder, 120, decimal 80, controle. Correto, rapaz, pronto, portão 1, 5001 azul. Boa noite, plano 888, pouso livre. Boa noite, plano 888. Táxi de alfa, aquilo até a parte 3, quando lá fica atento ao sinalizador. Confirmei. 1888 via alfa, quilo, até a parte 3. Quando lá fica atento ao sinalizador, a posição informada é 1 Lima. Ah, tá ok. Então, aqui. 1 no Lima. Vou 1888. Estabilizado o localizador. 5972, na torre, 1895. Bom, 1970, complete redução para 2009, autorizada a sinal ILS, reparte estabilizado. Sina 6224, reduza para 2209, desça para 2010, o ajuste permanece no 017. Reduzindo 2209, 2010, 2107, 2109, 3178, reduza velocidade para 2209, desça para 3010, o ajuste no 017. 72, livre pouso no 10, vento 170 graus, cono 4 nós, altímetro 10 no 7. Estabilizado pouso no 10, Rio, 5972. Tomador, é o chamador 224, pode ligar para o Renato Lima, pegar o Renato. 224, autorizado da presença para o TV 366, para 2510, autorizado a final do procedimento R9, repasse estabilizado. Vamos a artigo 366, 2510, mais estabilizado, no MF, voo 1970. 1970, Sonia Torre, 1895. 295. Salvador, é o gol 1970. Gol 1970, reporte externo. Bom 723, boa noite, acione de identificação, autorizada a cidade bom, filista para 4010, ajuste no 017. Na ponta, 4017, gol na. Está no externo, gol 1970. Tente agora de pista livre. Guardado. Solo 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, décima 1. Livre à direita, 121-1, obrigado. Garantiu 5972, táxi autorizado via Alfa, Kilo, até o porte 3, a posição em forma 17. Fique atento ao finalizador. Alfa, porte 3, aberto ao finalizador, via 5972. Estou 78, deixa para 2010, autorizada a final ILS, impacto estabilizado. 3, na linha. ILS, Xané 224, Xané 224, Xané Torre, 1985. Romulo 295, boa noite, Xanema 204. Boa noite. Romulo 170, Oscar 213, livre direita, 121 decimal 1. 321, 1. Salvador, boa noite, a Xanema 204, a 3 milhas do Serra Vida 372, Arucão. 6224, partiu 372. Partiu 372, pode confirmar a posição da pista. Pista úmida. Grato. Via Alfa e Juliette, portão 07. Do 4959, prepara a saída coral e aguarda a cópia. Escuta coral. Lembra 224, livre pouso 910, vento 170 graus, fundo 2 nosso. Livre pouso, pista 10, Xanamé 224. Since you're 8-4, we have two aircraft on final. We estimate 3 minutes before your lineup. Azul 4959, copia? Yeah. Azul 4959, autorizado Ilhéus, nível 140. Via Golf 677, decolagem da Ona 0, curva direita, perfil de saída coral. Acena 0263, controle 120, decimal 80. Cruzado Ilhéus 140. Via Golf 677, decolagem da Ona 0, curva direita, coral. E... 0263, controle de armazenamento, 208. Solo 17, livre direita, solo 121, decimal 1. Livre direita, 21, acesso, deixa na curva final e a 310, só para informar, tá? Quente. Visão 78, aeronave à frente, informou turbulência leve a 300 pés, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-2 nós, altímetro no 0 no 7. Isso aí, 1017, 180 com 14, 100 livre pouso. Balanço, chamamento 224, táxi autorizado FIAFO, chamamento da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Xanema 6224.

3, 1, 7, 8, Boa noite. Plan 3178, via Juliette, portal 62. Juliette, portal 62, 3178. Salvador, boa noite, ajuste 001 no ponto 0.0. Uso 5001, a linha decola da 1.0, vento no 70 graus com no meia dúzia de lã. A linha decola da 1.0, 001. somente chame para o táxi. S23, uma torre em 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, igual a 723. Bom, 723, boa noite, reparte externo. Bora. Baixou e travou, 723. Livre pouso na 1-0, vento 180 graus, cono 3-9, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 10, gol 723. Muito obrigado, subindo para o 36, azul 4-5-0-0-1. Bordo, altímetro no 0 no 7, livre táxi, chama para o cruzamento. Para o cruzamento, 025, 9. Rio Alto 084, contact Rio de Centro, frequency 125.45. 1-2-5-5-5, Europa 084, bye-bye. 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, thank you, bye-bye. Bye. 723, Solos 29, livre à direita, Sol 121, decimal 1. Direi 21 no ano, tá no 723. Lona 723, saio se autorizado via Alfa Aquila até o pátio 3, quando não fica atento ao sinalizador. Ao porteiro para o pátio número 3, Lona 723. Um, dois, um, decimal, um. Azul 5001, descendo Santo Recife na frequência 133, decimal 25. 3325, obrigado, bom dia. A 2590 taxia Alfa Juliette Pátio Índia, ponto de escara 1895, a torre 1017 no ajuste. 1017, Alfa Juliette Pátio Mono, ingresso na Índia, torre 1018. Azul 4959, autorizado para feedback acionamento 43, chama para o táxi. Autorizado, chama a táxi. Boa noite, voo 1134, Maceió autorizado, nível 350, decola da 10 com a esquerda, perfil de saída Pucca, Jama após Aracaju, Upper Zulu 17, aerovia, pode conformar a rota do plano. 5171, transponder, 120, desse 80, controle. Gol 1934, chama pronto, puxa. táxi azul 4959, 68 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Sul 4959, livre táxi é abaixo de Índia, ponto de espera 1995, ajuste na 0 no site, bom voo. Abaixo de Índia, ponto de espera 1895, boa noite. É 224 para Aracaju, autorizado, nível 190, decolagem da pista na zero curva esquerda, perfil de saída Conde, assinado 5163, controle 120, decimal 80. Aerovia Golf 677, rota pronta, portão 4. Alpha X-ray, Yankee, para seguir. Sete aguardas, o Alpha X-ray, Yankee. Palma 3, 4, estimado para push. Torre, boa noite, azul 4959, se aproximando com a espera próxima. Azul 4959, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 4959. Gente. 2590, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, confirma. Afirmo. Boa noite. Sierra 2590, a rua leva passando 1600 pés. Sierra 2590, boa noite, contato radar, sou para o nível 380, foi direto elétrico. Grato, da presente, curva direita, direto elétrico, nível 380. Azul 4959, livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus, cono 3, né? Iniciante 459, decolado aos 39, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle, boa noite, Azul 4959 na Coral. 459, boa noite, se contato radar, sou para o nível 140, sai da Coral. 40 Coral, 4959. 9890, autorizado Guarulhos, nível 340. Decolagem pistola 0 por direito. Perfil de saída da El, Leda Mótiva, Ampere 110 Aerovia, Tatango Bravo Eco. Após conforme rota 5166, 12080, controle. 9890, autorizado para Guarulhos. Ampere 110 Tango Eco Bravo. Nível 340, decola da 190, com o perfil da Elmeda Mótiva. 5166, 1208. Para Tango Bravo Eco, a bota pronta no parte 3 do Rio 9890. Ok, conforme cotejado, a do 190, acertando o Bravo Eco. Controle Salvador, boa noite, Azul 407, qual é o seu nome? 407, boa noite, acione identificação, autorizada a chegar da Mari, deixa para o nível 050. 050, a 307, motor da chegada. Autorizado, chama táxi.

via Roberto Salvador. Alô, 934, copiado, direita via Índia, ponto de espera no NOIC 3995, ajuste na 097, bom voo. 097, espera tudo, 23, boa noite. Brasília, Fátio 5, na Nova Norte, Costa. Clear, Brasília, Fátio Level 380, vai peso 10, take off runway 10. After takeoff, right turn, departure is above and left positions, call code is 5135, departure control 120.80. To Brazil, Hotel 380, via Alpha Zulu 10, takeoff runway 10, after takeoff turn right, arbor, transition, Alpha. Call code 5135, departure control 10.5, call code 5-1-1. The first airway is Apezulu 17. Apezulu 17. Terapia and text, contact tower frequency 118.95, Q1H1017, Brazilian 425-91. 118.017, contact tower 118.95, call code 5-1-1. Aguarda, chamando 224. Pode. 3 horas e 45, Alterna Galeão, 4 a bordo, 19890 para o táxi. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 18.95, o ajuste na 0.17, bom voo, Rio 9890. Frente Alfa 18.95, obrigado.